oferecendo mais ainda melhores condições de vida, principalmente na saúde, educação e limpeza pública, para que assim possamos ter um melhor desenvolvimento na nossa querida Campo Maior. Obrigado a todos, que Deus possa se fazer presente em vossos lares. Vote William Lima, 12.345. Nesta quarta, tem o Clássico Comercial e Caiçara, no Estádio Deusdete de Melo, a partir das 16h, com transmissão ao vivo pela Rádio 100. O Clássico da Terra dos Heróis, nesta quarta, 16h, só aqui, na Rádio 100 FM. As mais da 100, de segunda a sexta às 18h, na Rádio 100. Saiba se você tem direito ao kit gratuito da Parabólica Digital em sigaantenado.com.br. Mais eventos, seu evento com mais qualidade, sonorização, iluminação profissional, palco, banheiros químicos, tendas, grids praticáveis, geradores e disciplinadores. Mais eventos, na Rua Capitão Francisco Félix, 681, bairro de Lourdes, Campo Maior, Piauí. Informações, 86981148880. Mais eventos, seu evento com mais qualidade. Domingão da 100, todo domingo 13h, na Rádio 100. Paulo Martins foi o prefeito das UBSs e voltará a ser prefeito para dar atenção especial para a saúde, com a implantação do check-up público para as pessoas carentes e valorização do médico, que vai atender diariamente nas unidades básicas de saúde, garantindo atendimento digno à população. Sábado 26 de outubro, na Churrascaria Brisa da Serra, tem música ao vivo com Bob Forrogito e Francis Teclas, a partir das 21h. Estrada de Campo Maior, Coivaras, leilão às 20h. É sábado, dia 26 de outubro, Bob Forrogito e Francis Teclas. Organização Mundico Juliana. Sempre falavam pra mamãe que política não era coisa pra mulher. Também imagine, quando ela nasceu, a gente nem podia votar. Meu primeiro voto foi aos 16 anos. Mas até hoje eu nunca vi nenhuma vereadora mulher na minha cidade. Eu quero me ver na política. Sem ataques, sem violência de gênero. As próximas gerações merecem um Brasil com mais mulheres na política. Juntas podemos mudar a história. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Olá, meu povo de Campo Maior e região. Eu sou Francisca do Sindicato, candidata a vereadora. Mulher, agricultora, pedagoga, representando as mulheres do campo e da cidade. Venho aqui pedir o seu voto com o número 11123. Não esqueça, com o número 11123. Prefeito Joãozinho Félix, com o número 11. Vice Sena Rosa. Tudo pronto para a maior vaquejada de todos os tempos. Vodka Slova apresenta Quinta Vaquejada do Rancho Leão em Campo Maior. Sexta, dia 20 e sábado 21 de setembro, com 10 mil reais na premiação. Tem forró no 0800. Isso mesmo, entrada grátis. Estamos preparando uma mega vaquejada com show de atrações. O Wallace Estouro, Bibi Maior, Forró Pra Cima, JP e Álvaro Neto. A Vaqueirama vai se encontrar na quinta edição da maior vaquejada da região. Sexta 20 e sábado 21 de setembro, no Rancho Leão, em Campo Maior. De segunda a sexta, 10 para as 11 da manhã, na Rádio 100. Programa Somos Todos Irmãos, com Dom Francisco de Assis. Somos todos romeiros do céu. Ouvir e assistir a 100 no app, no site, no Radiosnet, no YouTube e no Facebook. ZYN 975, Rádio 100 FM 100.7, uma emissora da Rádio Heróis do Genipapo Limitada. Agora na Rádio 100, o seu primeiro informativo do dia. Hora 7. Olá, bom dia. Agora são 7h17 em Campo Maior. Hoje é quarta-feira, dia 11 de setembro do ano de 2024. Está começando através da Rádio 100 FM o seu primeiro informativo do dia. Está no ar o Hora 7. Agora são 7h18. Vamos trazer os destaques desta edição. Olha, a Prefeitura de Campo Maior impede captação de água de barragem usada para regar o gramado do estádio Deusdete de Melo. Após a operação de Santa Cruz dos Milagres e outros municípios, houve redução de 72,73% em furtos de veículos. motorista cai de ponte e carro pega fogo em Campo Maior e entre Cabeceiras. Um homem foi preso com cocaína durante abordagem na BR-343 no município de Altos. E o Caiçara contrata mais 3 jogadores para o Piauiense da Série B em 2024. São essas e outras informações que você confere a partir de agora aqui no seu informativo Hora 7. Ok, bom dia, né? Já está no ar o seu principal informativo do dia, o Hora 7. A partir de agora, as últimas notícias de ontem e as primeiras do dia você confere aqui na programação da Rádio 100 FM. Eu sou Diego Nascimento e a partir de agora a sua participação está valendo através do nosso WhatsApp. Nosso telefone é 86988300349. Repetindo, 86988300349 para você participar aqui da nossa programação, da nossa audiência. A sua sugestão de pauta, a sua manifestação popular é importante para a nossa audiência. Lembrando que hoje nós vamos ter aqui uma entrevista com o diretor executivo do Caiçara, né? O Caiçara que entra em campo hoje novamente pelo Campeonato Piauiense da Série B, enfrenta o Comercial de Campo Maior. O tão famoso clássico entre Comercial e Caiçara está de volta no estádio Deusdete Melo, né, às 3h45 no estádio Deusdete Melo. Esse grande clássico, né, que já animou bastante os finais de semana, que trouxe muitas alegrias para os campomaurenses, está de volta. Né, e a gente vai bater um papo aqui com o Dr. Ribamar Bandeira, que é diretor executivo do Caiçara, e falar como é que está esse trabalho de reconstrução da equipe, né, após aí diversos problemas, de ter sido excluído, inclusive, da federação, da lista da federação, e não poder participar das competições, né? A gente vai falar já a respeito disso e muito mais aqui a respeito do jogo de logo mais à tarde no estádio Deusdete de Melo. Todos os campaurenses estão convidados a participar deste grandioso evento esportivo. Olha, mas se por um lado, né, algumas autoridades, personalidades e amantes do futebol campomaurense trabalham para resgatar, né, o esporte de Campo Maior, por outro lado, a gente tem aí pessoas tentando atrapalhar. E como se não bastasse, partindo diretamente de quem deveria ajudar, né, de quem deveria estar tentando de alguma maneira trazer de volta a alegria nas praças esportivas de Campo Maior. E é o caso do que não está acontecendo em nossa cidade, né? A exemplo da Prefeitura Municipal de Campo Maior, que soltou aí um decreto proibindo, né, de que o carro-pipa que estava regando o estádio Deusdete de Melo, né, regando o gramado para dar uma melhor condição de jogo entre esses dois clubes de Campo Maior, fizesse a captação de água tanto no Rio Surubim, né, conhecido ali o Balneário Surubim, como qualquer açude que fique dentro das mediações de Campo Maior. Lamentável comportamento do prefeito de Campo Maior, né? Isso não pode acontecer. Um gestor, ele tem que estar, ele está gerindo o seu município, né? Está cuidando da cidade, ele representa o povo para ajudar, né? Para amenizar os problemas e tentar resolver, né? E por outro lado aqui, principalmente nesse período político, né, a gente percebe que alguns gestores de maneira lamentável tentam atrapalhar, né? E isso com certeza não prejudica, não é lado A ou lado B. Quem fica o grande prejudicado é a população campomaurense, né, que já passou muito tempo aí sem poder prestigiar um clássico entre Comercial e Caiçara, e o prefeito de Campo Maior, de forma lamentável, está tentando barrar a captação de água para regar, né, o gramado do estádio Deusdete Melo. São 7h22. A gente vai para a participação popular. Alô, você, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Alô. Você está ao vivo, com quem eu falo? É preciso ter retorno. Você está me ouvindo? Sem retorno não dá. Ó, as participações tem que ter um radinho do lado, tá bom? Tem que ter um rádio para poder, ou então você pode mandar o seu áudio aqui para o nosso WhatsApp, é o 86988300349. se você não tiver um retorno para poder você nos ouvir aqui e participar da nossa programação, tá bom? Olha, após dados divulgados nesta terça-feira por meio da Gerência de Análise Criminal e Estatística da Gerência de Dados de Segurança Pública do Estado do Piauí, regiões que foram alvos de operação rastreados, mostrou-se uma redução expressiva nos casos de roubo e furtos de veículos. Após a operação ser deflagrada em Santa Cruz dos Milagres, São Raimundo Nonato, Jurema, Coronel José Dias, Anísio de Abreu, São Miguel da Baixa Grande, São Félix do Piauí e Barro Duro, o estudo revelou uma redução expressiva de 72,73% nos primeiros 6 meses de 2024. A comparação por meio do período de 2023, o mês de agosto apresentou uma queda ainda mais significativa, com 75% menos furtos registrados. O delegado Matheus Anata, superintendente de operações integradas da SSP Piauí, destacou os resultados positivos da nova política pública de enfrentamento ao roubo e furto de veículos, lançado em 3 de julho. Abre aspas aqui para a fala do delegado. Nas cidades onde a operação rastreados foi deflagrada, o prefeito já demonstra o efeito, já demonstra ser aí eficaz, com uma drástica diminuição nos casos de roubo e furto de veículos. Isso chega para a gente como de forma positiva. Fecha aspas aí, foi o que afirmou, portanto, o delegado Matheus Anata a respeito dessa operação que está sendo deflagrada em todo o estado do Piauí. O rastreados, que é para coibir a questão de furtos e roubos de veículos. Olha, agora são 7h25. A gente vai trazer a participação da nossa repórter Ana Lu, trazendo informações aqui dentro da programação do Hora 7. Ana Lu, bom dia. Um homem de 37 anos que não teve o nome divulgado foi preso nesta segunda-feira na BR-343 em Altos, transportando cerca de 20 quilos de pasta base de cocaína escondida em fundos falsos de um carro. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, os policiais desconfiaram da fala incoerente do condutor, que é natural da Bahia e afirmou residir no Pará. Diante da situação, os policiais, com o auxílio de cães farejadores, localizaram droga escondida em fundos falsos no interior do veículo. A substância estava embalada em plásticos e dispostas em tabletes. O homem, o veículo e a droga foram encaminhados à Central de Flagrantes em Teresina para procedimentos legais. O condutor deve responder por tráfico de entorpecentes. E, portanto, obrigado à repórter Ana Lu pelas informações trazidas aqui dentro da programação do Hora 7. Olha, o Instituto Credibilidade foi multado aí pelo TRE, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, em mais de R$ 53 mil por fraude em pesquisa. Inclusive, esse instituto divulgou ontem uma pesquisa em Campo Maior. Os dados são suspeitos, em todas as cidades em que esse instituto tem divulgado pesquisas tendenciosas. E ontem o TRE multou, portanto, o Instituto Credibilidade aí em R$ 53 mil por fraude. Vamos aqui à informação, à matéria. Algumas horas depois de divulgar uma pesquisa em Campo Maior, o Instituto Credibilidade foi condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, TRE Piauí, a pagar uma multa de R$ 53 mil por propagar dados fraudulentos. A pesquisa foi considerada repleta de irregularidades por unanimidade pela Corte Eleitoral do Piauí, que aplicou aí uma multa de R$ 53.205 ao Instituto. A decisão foi tomada na tarde desta segunda-feira, dia 9. O TRE Piauí foi acionado e julgava a denúncia de que a pesquisa apresentava distorções significativas com o objetivo de enganar o eleitorado. O levantamento foi divulgado em 17 de junho deste ano. A Procuradoria Regional Eleitoral e o relator do processo, o juiz José Maria de Araújo Costa, votaram a favor da penalidade, afirmando de que a pesquisa não foi registrada e continha aí falhas no plano de amostragem. Os magistrados classificaram o levantamento como não confiável e ressaltaram que ele foi divulgado com o intuito de desequilibrar o processo eleitoral e confundir os eleitores de redenção do Gurgueia. A pesquisa foi encomendada pelo candidato Arley, que disputa a Prefeitura de Redenção de Gurgueia, cidade aí que fica no sul do Piauí. Essa fonte é do portal Ponto X, né, que trouxe, portanto, essa informação de que o Instituto Credibilidade, né, esse instituto, volta a repetir, inclusive divulgou uma pesquisa ontem, os dados também são suspeitos aqui na cidade de Campo Maior. A multa foi no valor de R$ 53.205, que foi multado aí, portanto, o Instituto Credibilidade. Inclusive, esse instituto, nas últimas eleições estadual, né, na eleição para governador, deputado estadual e federal, ele foi um dos institutos que mais errou, né, que mais errou no estado do Piauí. Inclusive, ele apontava uma vitória larga, ampla, né, do candidato a governador na então época, o candidato que hoje é candidato a prefeito lá em Teresina, Silvio Mendes, né, ele apontava a vitória do candidato a governador na época, Silvio Mendes, com uma larga vantagem ao atual governador do estado do Piauí, que foi eleito, né? A vantagem que ele mostrava era de mais de 20, 25, chegando aí em algumas situações até 30%. E a situação foi reversa, né? Foi totalmente ao contrário do que mostrava esse Instituto Credibilidade, né? A vitória foi do petista que hoje governa o estado do Piauí, Rafael Fonteles, com a diferença aí de mais de 200 mil votos, né? A diferença dele para Silvio Mendes, que foi, portanto, o segundo colocado, né? E, então, portanto, está aí o Instituto Credibilidade, foi multado aí em R$ 53.205 pelo Tribunal Regional Eleitoral do estado do Piauí. Olha, agora são 7h30. A gente vai aqui para um rápido intervalo comercial. Você vai poder participar ao vivo, você que vai querer ganhar ingresso aí do comercial, aliás, do Caiçara, né? Porque quem está aqui é o diretor executivo do Caiçara, doutor Ribamar Bandeira, que vai já conversar com a gente a partir das 7h35. A gente vai para um intervalo comercial. Após a volta do comercial, você pode ligar para o 86988-300349. E participar aqui da nossa programação, você vai estar concorrendo a um ingresso para esse grande clássico que está de volta, o grande clássico entre Comercial e Caiçara. Conhece? A gente junta nossa cama de solteiro. Melhor som. Porque ela gosta só de caras assim. A melhor música. Na melhor programação, Rádio 100, a rádio oficial da música boa. Pensando em construir ou reformar, a Galeria 86 Casa e Construção é uma loja especializada no assunto. Temos ferramentas, materiais elétricos e hidráulicos, tintas, pisos, argamassas, acessórios para banheiros e cozinhas, linha de jardinagem, lâmpadas, pendentes e uma variedade de produtos incríveis. Conheça nosso home center, Galeria 86 Casa e Construção, bairro de Lourdes, Avenida Santo Antônio, número 1. Fazemos entregas em Campo Maior e região. Paulo Martins é o prefeito do povo e das grandes obras. Olha o 13 aí, gente! Paulo Martins está pavimentando toda a cidade, mesmo sem ser prefeito. São 227 ruas de Campo Maior com calçamento, onde está sendo investido mais de R$ 26 milhões. Isso tudo para que o povo campomaiorense saia da lama e da poeira. O governo do Piauí, através do INTERP, está realizando o maior programa de regularização fundiária da nossa história. Em 16 meses, foram mais de 280 mil hectares regularizados e mais de 30 mil piauienses beneficiados, com atenção especial aos pequenos agricultores e comunidades tradicionais. INTERP, Instituto de Regularização Fundiária e Patrimônio Imobiliário do Piauí. Governo do Piauí, aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Intimidade. De segunda a sexta, meia-noite, na Rádio 100. Vem ver e ouvir no aplicativo da 100. Baixe agora mesmo na Play Store ou Apple Store. Estúdio ao vivo, clipes musicais, promoções e muito mais. Aplicativo da Rádio 100, disponível para Android e iOS. Rádio 100, a sua rádio com imagem. E agora é ela, Lucia Pereira, para vereadora, com o número 13123. Prefeito Paulo Martins, 13. Vice Doutor Jordélio. Meu voto é certo, eu voto com convicção. Lúcia Pereira é a escolha do povão. É preparada e tem muita gentileza. Minha vereadora é

É um prazer enorme, né, de poder ajudar o futebol de Campo Maior, né, resgatar, né? Resgatar aí o clássico Caco, né, Caiçara e Comercial, nosso clássico aqui, nosso estádio de Osdé de Melo. Acho muito importante fomentar o esporte, porque o Caiçara estava sem jogar desde 21, né, a gente está aí com um projeto de reconstrução, expansão, né? De expansão. Reconstrução e expansão do Caiçara, né? Gerar oportunidade para o atleta local de crescer, evoluir, né? Foi, a gente decidiu, sentou e definiu com alguns parceiros aí a questão de colocar o Caiçara nesse campeonato. Achamos importante, né? Para a nossa cidade de Campo Maior, importante fomentar o esporte. E foi colocado, montado um time com jogadores que estavam em atuação, né, pelo pouco tempo de preparação, e conseguimos montar aí um elenco bom, um time competitivo, mas é um projeto que visa resgatar e expandir o time do Caiçara e assim também contribuir para o esporte de Campo Maior como um todo, né? O clássico, nosso clássico Caco aqui voltando à atividade, voltando esse prazer de ir ao estádio, assistir os times locais jogando, né? Toda aquela região em torno do estádio ali fica muito feliz com esse resgate, né? E a gente, tanto eu como o nosso grupo, que visa a melhoria das atividades de Campo Maior, é assim que a gente pensa, né? Em fazer as coisas para resgatar e acabar com essa fama de Campo Maior de ser a cidade que já teve, né? Tivemos festival de culinária, o Sabor Maior. Tudo isso acabou, né? Praticamente, com 3 anos não se tem mais, né? Pois é, lamentável. É uma tristeza, porque nossa cidade vai ficando para trás, né? A gente vê aí cidades ao entorno, como Barra, Zé de Freitas, Altos, Piripiri, né? Crescendo, Piripiri, então, bem além, expandiu bastante e a gente quer o melhor para nossa cidade. Então, o retorno do esporte, o retorno do clássico Caco, o retorno do cidadão campo-maurense, voltar ao estádio, essa emoção de fazer isso. Né, você vê aí uma movimentação na cidade, movimentação nos hotéis, movimentação de pessoas se interessando pelo clássico Comercial e Caiçara. Não é só futebol, né, doutor Ribamar? Isso, além da emoção do pai levar seu filho ao estádio Osdé de Melo, seja no meio de semana, no final de semana, tem também a questão da geração de emprego e renda, né, para quem vai vender lá, a pessoa que vende sua cerveja, sua água, vende seu lanche, enfim, gera um leque de oportunidades, né? Sem dúvida, ali os bares e restaurantes ao entorno do estádio, né, além dos hotéis da cidade como um todo, né, fomenta a renda, né, fomenta a geração de oportunidades. Agora que nós estamos no esporte, ajudando a resgatar esse clássico tão importante, né? Pensamos também no resgate, por exemplo, do teatro Jefeito Pacheco, que está ali parado, né? É uma perca muito grande para o município deixar de ter. Na verdade, a ideia é manter o que já teve e sempre está crescendo, expandir. A gente, como cidadão de Campo Maior, amante de Campo Maior, não podemos aceitar a regressão da nossa cidade, né? Do nosso município. A gente tem que sempre querer. E é assim que eu penso, é assim que me incentiva a formar esse grupo em Campo Maior em prol da melhoria e da exatamente disso. É um olhar diferente, realmente, né? Um olhar diferente para que realmente as coisas aconteçam fora da política, né? Você também é um gestor inclusive de uma das maiores pastas que tem aqui no estado do Piauí, porque não no Nordeste, que é o Hospital Infantil Lucídio Portela. Você citou inclusive aí a questão do teatro, né? A gente vê muitos jovens de Campo Maior tendo que praticar sua cultura. São pessoas que fazem grupo, tem grupo de danças, né? Esse pessoal que fazem apresentações culturais, eles ficam ao além, né? Procurando algum espaço, praça, para poder fazer os seus ensaios, se divertir aí no final de semana, sendo que a gente tem ali o teatro, que poderia ser um palco no final de semana, até mesmo para poder incentivar essa juventude aí a apresentar a sua cultura e a população prestigiar, né? Exatamente. Falando de cultura, falando do teatro, né? Era chamado até de teatro do estudante, né? Exatamente. Então assim, você fica com esse nicho, o pessoal que gosta das artes cênicas, fica sem onde poder ensaiar, treinar, divulgar sua arte. Esse teatro nosso que já teve peças municipais, peças estaduais importantes, com o teatro lotado, já foi palco de eventos de outros eventos aquém e hoje parado. Então, passo a passo, com boa vontade, com pessoas que realmente pensam em Campo Maior, eu acredito nesse resgate. Eu acredito, como estamos aí resgatando o Clássico Caco, o Teatro de Rodés de Melo, que é um patrimônio do estado do Piauí, também pensar em expandir isso para a cultura. O pessoal do Grau agora também, que é um esporte novo, não é da nossa geração, né, Diego? A gente já tá, que seja feito, tá para trás, mas que seja feito com responsabilidade, né? Inclusive, essa questão do Grau aí, foi aprovada uma lei agora, de que eles pratiquem num espaço fechado, né, que tenha todos os itens de segurança, para que não seja na rua e não levem dano à integridade física deles que estão praticando esse esporte, como também de quem está transitando pelas ruas. Né? Exatamente. A partir do momento que os entes públicos, né, não conseguem um espaço físico para eles poderem fazer com segurança, acaba dando margem para poder criar problemas, né, de fazer aquém da segurança necessária. Então, hoje a gente foi criado um espaço ali, né, no comercial, onde eles estão utilizando para fazer a sua brincadeira, a sua arte, né? Como eu disse, é uma coisa relativamente nova, mas que o jovem tem que ter um entretenimento. Então, tem que ter um incentivo, né? Principalmente tem que ter um incentivo. A cidade tem que se adaptar à necessidade da população, à necessidade dos jovens, tem que se atualizar. E eu acho que a gente não pode deixar grandes visibilidade do nosso município, né? Nossa culinária é muito rica, nossas riquezas ficarem escondidas, né? Nossa riqueza. Campo Maior parou do tempo, né, doutor? Parou. Nós temos um potencial imenso na culinária. Você, né, citou, então, inclusive, aí a questão do Sabor Maior, sem querer cortar o seu raciocínio, mas o Sabor Maior é um dos eventos, dos maiores eventos gastronômicos, não só do estado do Piauí, né, mas como da região Nordeste. E nós estamos aí há 3 anos sem ter a realização do Sabor Maior. Né, como também outros eventos. Quem perde é a cidade, como você falou, o comércio, o hotel, o empresário. A gente vê que o comércio de Campo Maior parou no tempo nesses últimos anos, né? Exatamente. O comércio já está sofrido por conta de uma pandemia, né? Passamos por uma pandemia e já é um momento difícil pós-pandemia. Se você ainda não há um incremento, um incentivo para o comércio, que emprega tanta gente, que é tão importante para qualquer cidade, você está deixando a população à mercê da sorte. Então, o comércio precisa ser incentivado. Ações como o Sabor Maior, elas têm que expandir, crescer. O Piauí tem uma culinária riquíssima, admirada em todo o país. Nós temos uma cidade que é conhecida como a terra da carne de sol. Para onde você vai, o povo... Se você fala, eu vou para Teresina, vou para Parnaíba, vou a algum lugar, o povo já... A primeira coisa que vem a pergunta é o pedido. Traz uma carne de sol para mim, né? Exatamente. Isso mostra o forte que é, né, que é a culinária de Campo Maior. Exatamente. Então, eventos como esse, um evento culinário desse porte, que estava em franca expansão, não pode... Que você está tendo para Campo Maior, essa questão de resgatar não só o futebol, o Campo Maurense, como você já fez. Nós sabemos a grande dificuldade. Caiçara, inclusive, tinha sido excluído, né, da questão da participação da federação e poder participar dos jogos, do Campeonato Piauí, seja ele Série A ou Série B, né? Você, juntamente aí com um grupo, fez um trabalho imenso para poder fazer e resgatar o Caiçara. Mas também é importante a participação popular. A gente vai trazer aqui a manifestação popular para saber como é que a população está pensando a respeito. Caiçara e comercial. Parabéns, doutor Ribamar, você voltou o Caiçara com força total. Que pena que você vai pegar um comercial desse, que o comercial vai fazer de tudo para ganhar o jogo. Parabéns, Paulo, Marcinho, que trouxe todos os dois a jogar, e a gente está só esperando chegar de tarde. Estou aqui assistindo o programa do Diego. Você está de parabéns, Diego. Estou querendo ganhar um ingresso para mim assistir. Tô aí, vou ouvir você até o fim do programa. Obrigado. Bom dia, meu. Campo Maior. Então, torcedor do Caiçara e do comercial tem direito de assistir esse jogo. Depois de 3 anos, a gente vai assistir esse grande clássico de Campo Maior. Bom dia, Diego. Até mais com pouco. Tô aqui esperando você no meu ingresso. Falou? Já tem um aqui, viu, doutor? Inclusive, temos mais mensagem aqui, ó. Bom dia, aqui é o Antônio do Renascer. Queria participar do sorteio dos ingressos do jogo de hoje. Antônio do Renascer, você já está também com o seu ingresso garantido, né, doutor? Porque o combinado é que as 10 primeiras pessoas... As 10 primeiras pessoas, é isso mesmo. Isso, né? E temos mais mensagem aqui, já a gente vai começar a ouvir mais... E lembrando, viu, Diego, que esse clássico hoje, Caiçara e Comercial, é um jogo bastante importante no campeonato, que quem ganhar hoje vai estar dentro das vagas para subir para a Série A. E quem perder, doutor? Quem fica, perder ainda está concorrendo, respira. Já que os dois times já pontuaram no campeonato, né? Ainda respira, mas o vencedor de hoje é um passo importantíssimo para conseguir subir para a Série A, porque vai ficar em segundo lugar no campeonato ali e vai estar entre as duas vagas do acesso, né, à Série A do futebol piauiense. Doutor, e com relação, você falou, à questão dos entes públicos, né, de ajudar, de contribuir no resgate, né, seja ela na cultura, no esporte, na saúde, como é que você viu essa questão ontem da Prefeitura Municipal de Campo Maior de barrar, né, porque o estádio, né, está tendo dificuldade com relação à captação de água para fazer a regação do gramado, né, a Fundesp não tem um olhar muito bom aqui para o estádio do Osdete Melo. A gente só vai poder presenciar, assistir esse clássico, esse jogo hoje, e ter os dois times de Campo Maior na competição da Série B, graças ao empenho seu, como também desse grupo, né? Tem pessoas que estão envolvidas, que a gente não pode citar o nome aqui, porque está participando do pleito eleitoral 2024, né? E a rádio está vedada desse tipo de ação. Mas como é que você vê essa ação do prefeito de Campo Maior de barrar, ao invés de ele ajudar, né, de contribuir, porque não é para o Ribamar Bandeira, não é para a oposição, é para a população de Campo Maior, é para o time, né, os times, é para o esporte? Olha, futebol é sem dúvida o principal esporte da nossa nação, né? O principal esporte do Brasil, não seria diferente do Piauí aqui em Campo Maior. É um esporte caro, porque mexe com muitas pessoas, né? São 20 jogadores ali em média, comissão técnica. Então, realmente, você precisa de incentivo dos entes públicos, Diego, para manter esses times. Então, quem mexe com futebol no Piauí, quem mexe com futebol em Campo Maior, realmente são verdadeiros guerreiros. Eu estou entrando agora com esse projeto no Caiçara, estou entendendo passo a passo, mas sempre fui curioso, sou estudioso, então, claro que eu estou ouvindo as pessoas experientes no futebol. Corajoso, viu? E eu vejo a dificuldade que é o dia a dia. Então é de fundamental importância o incentivo das prefeituras. E realmente, assim, uma prefeitura que não incentiva o esporte dificulta muito, porque é uma área, é um nicho à parte. Você vê, é uma mídia à parte. A mídia do esporte, né, é uma das mídias mais procuradas em qualquer telejornal, né? Você dá oportunidade ao jovem de sonhar em jogar num clube profissional, né? Você, a partir de um time profissional montado, você abre um leque para os sub, né? Sub-20, sub-15, onde você pode revelar atletas da sua região. Então, assim, a questão do estádio, o Caiçara estava inapto a jogar, como você disse, diante da federação. Então, não há por que você destinar recurso público, falando a nível de estado, para um estádio onde não vai ter o jogo, né? Onde não teria o clássico. Então, foi tudo feito muito às pressas, tudo na correria, realmente colegas ajudando, a gente ali naquela busca pelo nosso clima quente, ali no gramado necessita uma quantidade de água imensa, né, para estar... Tem um esforço muito grande, né, de uma equipe muito grande que está trabalhando nos bastidores para poder ter a realização desse jogo hoje. Um, né, esforço conjunto para conseguirmos os laudos, né, diante do Corpo de Bombeiro, a questão da realização da SPDA, que é o Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica, porque o estádio já teve uma descarga que danificou a sua parte elétrica, então isso foi restaurado. A questão de saída de emergência, a questão de extintores, a parte de irrigação do gramado, né, que foi refeita. E assim, aí no meio de toda essa luta, de todo esse empenho, além do empenho de montar um clube, que seria da responsabilidade da diretoria de cada clube, o empenho em tornar o estádio viável para realizar esse grande clássico que vai ter hoje mais tarde, você vê aí barreiras como essa, né, de barrar o transporte. Vergonhosa, da água. Né? Esse posicionamento do prefeito de Campão, não existe outra palavra e classificação a não ser que seja essa, né? Você é um cara bem ponderado, mas... médico, né, ortopedista, inclusive mais tarde vai estar no Hospital Regional de Campo Maior, mas nós que fazemos o jornalismo não classificamos de outra maneira como forma vergonhosa essa manifestação, esse posicionamento do prefeito de Campo Maior de barrar, ao invés de ajudar, ele barrou, né, a captação de água para a regação do estádio de Osdete Melo, prejudicando o futebol de Campo Maior, prejudicando o Caiçara, prejudicando o Comercial, prejudicando quem vai lá no estádio de Osdete Melo logo mais vender o seu picolé, vender o flau, né? Levar o seu lanche, a sua água. Seu espetinho, seu espetinho, porque abre a oportunidade para muitas famílias campo-maurenses a tentar ganhar um recursozinho ali para poder sustentar a sua família. Então o prefeito não está né, atrapalhando, não é Ribamar Bandeira, não é grupo A ou B, está atrapalhando Campo Maior, a população, principalmente a mais humilde, que vai ao estádio Deusdete Melo, não só assistir o jogo, mas como também tentar ganhar o seu dinheirinho. Vamos trazer mais participação aqui popular, doutor Ribamar Bandeira. Alô, você, bom dia. Bom dia, meu amigo Diego Nascimento. Aqui quem vos fala é seu amigo Cícero Cambucci. Meu querido, minha participação aqui é para registrar a minha audiência e parabenizar aqui também duas grandes, importantes figuras que eu atrato desta forma pelo fato de estar nos dando a alegria, o senhor Ribamar Bandeira e Paulo Martins, por estar trazendo aqui de volta a alegria para Campo Maior, para vários corações. Obrigado. E nós temos a honra de assistirmos novamente aqui um grande jogo entre Comercial e Caiçara às 16h no Dede Melo, um clássico no qual só Deus e quem conseguiu destravar tal coisa que sabe a confusão, o trabalho que deu para podermos conseguir que isso vire uma realidade. Meus parabéns a esses dois nobres homens que têm uma visão de progresso para Campo Maior e não de retrocesso. Tá aí, portanto, Cícero Cambucci, né? Tem também mensagem aqui dando bom dia para você, doutor. O Las Vegas, né? Lá no bairro São João, tá mandando aqui o bom dia. Um grande amante do esporte. Esportista também, né? Um grande amante do esporte amador, faz um belo trabalho ali na região do São João, com seu time amador, botando nos campeonatos amadores, dando esperança ao jovem de virar atleta profissional. Parabéns, Las Vegas, pelo seu trabalho. Admiro bastante, viu? Tem também aqui o bom dia, meu amigo Neto Severo, de Cabeceiras do Piauí, tá ligado aqui na programação, parabenizando aqui você por esse grande incentivo ao esporte Campo Maior. Vamos trazer participação popular. Alô, você, bom dia. Alô, é preciso ter retorno para poder nos ouvir, tá bom? A ligação foi encerrada aqui, tá aí, portanto, né, Neto Severo, são muitas as participações. Temos mais aqui a Rita Carvalho, né, tá mandando aqui também o seu bom dia, lhe parabenizando aí por estar incentivando o esporte Campo Maurense. Mas enfim, doutor Ribamar Bandeira, o jogo é logo mais às 15h45 da tarde, né? Como é que tá a questão da venda de ingresso, né? Para quem quer comprar o ingresso, como é que tá a liberação dos espaços? Vai estar liberado 100% o estádio Deusdete Melo, valor, cadeira, né? Tem aquele outro lado ali, como é que tá essa questão aí para o acesso hoje e onde a pessoa compra a entrada para poder participar do jogo? Venda de ingresso está disponível no Instagram oficial do Caiçara, Caiçara Esporte Clube, né? De modo online, assim como as vendas presenciais também ali na loja da Ivo Construções, e estará disponível no estádio 2 horas antes do início do jogo, estará à venda lá no estádio da Cidade de Melo. Então, e os valores aí, como é que está a questão dos valores? O valor é R$20 cadeira e R$10 arquibancada. R$20 cadeira e R$10 arquibancada. São muitas participações aqui, tanto no WhatsApp da rádio, como também aqui em nosso privado, né? Mas a gente vai tentar aqui colocar algumas pessoas, né, doutor? Porque o povo aqui é essencial. Se o povo está querendo conversar com você, a gente vai colocar aqui ao vivo, né? Alô, você, bom dia. Bom dia a todos, Campo Maiorense, Campo Maior. Um abraço aí a todos, Campo Maiorense. Estou ouvindo aqui o programa aqui do Diego Nascimento aqui pelo aplicativo do Rádio Snet, aqui em São Luís, Maranhão. Olha aí. Infelizmente teve que sair, né? São Luís, do Campo Maior, poder tentar a vida fora. E Campo Maior tá uma negação negócio de emprego. Escusa. Não tem emprego não ali. Tá, meu amigo Diego Nascimento, rapaz. Seu amigo velho, eu tenho um favor, meu amigo velho aí, né? Essa voz eu conheço, essa voz não tem a foto aqui. Passei por um momento difícil aí na minha vida aí, adoeci. Graças a ele aí. Hoje posso dizer que tô quase bom. Não tô totalmente bom não, mas tenho muito favor, meu amigo Diego de Nascimento aí, tá? Obrigado aí pela sua participação. Você quem é já? Esse é um amigo nosso aqui de Campo Maior que teve que. Você ouviu bem o que ele disse aí, né? Ele teve que sair de Campo Maior para ir trabalhar fora por falta de oportunidade. Realidade, aqui, né? Infelizmente, é uma realidade de muitos campomaurenses, né? De muitos campomaurenses, né? Lamentável, né? Na tanto zona urbana como zona rural. Você vê áreas aqui rurais com potencial imenso, se fala em potencial, né, turístico e tudo, mas não há ainda o incentivo necessário. São várias áreas que a gente tem como atuar, que a gente, com um bom grupo voltado à melhoria de Campo Maior, à população de Campo Maior, que a gente consegue fomentar e diminuir essa evasão do nosso trabalhador, do nosso campomaiorense, essa necessidade de sair de nossa cidade atrás de uma ocupação, de um emprego. É, vamos aqui mais participação, doutor Ribamar. Alô, você, bom dia. Bom dia, Diego. Aqui é a Jéssica, do bairro Santa Rita. Estou aqui ouvindo seu programa e gostaria de ganhar o ingresso do Comercial e Caiçara. Jéssica do Santa Rita, você já está com seu ingresso aqui garantido, tá bom, Jéssica? Que horas as pessoas que estão participando aqui, doutor, pode vir pegar aqui o ingresso aqui na rádio? A gente vai deixar aqui na nossa direção aqui para as pessoas virem buscar. É, a partir do meio-dia. A partir do meio-dia, né? Vai estar disponível. Então, para você que está participando, tem muitas mensagens aqui, né? O doutor Ribamar ainda vai ter que dar plantão ali no Hospital Regional de Campo Maior. O nosso horário já está praticamente limitado aqui. Vamos trazer a última participação e já a gente vai conversar aqui, fazer as nossas considerações finais com o doutor Ribamar Bandeira, que é diretor executivo do Caiçara Futebol Clube, Esporte Clube, né? Bom dia, Diego, bom dia, Campo Maior. Hoje Campo Maior está de parabéns, então hoje vai voltar o Crasso Caiçara Comercial. Que pena, doutor, eu tô gostando de você, que você está fazendo com o Caiçara. Maravilhoso, o estádio tá ficando bonito. E peço a Deus a você ter força para cuidar desse Caiçara. Caiçara sofrendo e o Comercial do Neto. Meu Comercial. Eu vou te perguntar uma coisa, doutor. Por que não fizeram esse jogo à noite? Eu fui lá no dia que estava fazendo o teste. Dava até jogar, não dava não, doutor? Eu acho que dá. Até hoje é de tarde, o máximo que pode dar é pouca gente. Toma um trabalho, você sabe disso. Eu hoje, passando lá no mercado, eu falei com o empresário, o Chiquito. Ele disse que não podia assistir, ele estava trabalhando. Era à noite, ele ia assistir. Eu penso que dava para fazer esse jogo à noite, os dois times sendo daqui. Desse um problema, fazia no outro dia, né? Eu não penso que não ia fazer problema, não. Tá bonito demais. O senhor está de parabéns, você e o Paulo fizeram consertaram o estádio. Tá aí, doutor. Essa questão aí é definida pelos clubes, os clubes, né, que participam, o diretório ou a federação? Uma ótima pergunta, viu, meu amigo? Realmente o ideal é que fosse, como é um jogo de meio de semana, que fosse à noite. Mas como o jogo estava previsto no BID, que é o formulário digital da federação, para as 15h45 do sábado, né, e com aquele infortúnio da Socorro, esposa do meu primo Ivo, ele foi a federação. Né, foi muito sensível, agradeço até a Federação Piauiense de Futebol por essa sensibilidade e adiou o jogo para quarta-feira, mas manteve o horário que seria sábado, que seria às 15h45. Então houve esse problema de agenda e, como já foi uma data de remarcação, acabou não se conseguindo alterar mais o horário. Mas terão outros jogos, esse é o primeiro jogo entre o Caco, né, o Caiçara Comercial, o primeiro jogo do Nordeste de Melo do Campeonato Piauiense da Série B. Então, os próximos jogos iremos adaptar esse horário aí para a população poder ter mais disponibilidade para assistir. Eu sei que numa quarta-feira à tarde, realmente, né, às 13h45, é um horário ruim para muita gente. Temperatura, né? Trabalho, né? Mas o certo é decretar feriado hoje em Campo Maior, viu, Diego? O bom é quem vai vender ali geladinho, picolé, sua água, vai acabar vendendo vai mais. Vai acabar, né? Vendendo, né? Mas clássico entre Comercial e Caiçara, o povo estava com saudade. É uma boa pergunta do João Henrique, mas também não se tem a dúvida de que vai estar um público esperado. Eu acredito, é o resgate do futebol campomaiorense, é o resgate do nosso estádio da Cidade de Melo, né? É um patrimônio da cidade de Campo Maior, o nosso estádio. A gente, como eu falei no início, a gente não pode abrir mão dos nossos eventos, não pode abrir mão das coisas de Campo Maior, e sem dúvida o clássico Caiçara Comercial é um dos grandes marcos da cidade de Campo Maior. O estádio da Cidade de Melo é um grande marco, e eu quero, assim, casa lotada hoje, pessoal. Eu acho que Realmente eu concordo que o horário não é o melhor, não é o ideal, mas por problema de mudança de data, por problema realmente com a questão burocrática, vamos assim dizer, foi o horário que foi permitido. Muitas mensagens aqui, né? Tá sempre caindo aqui, tanto no Instagram aqui, no privado, mas a gente vai trazer a última participação aqui para poder liberar o doutor Ribamar Bandeira, que ainda vai operar muita gente hoje, né, doutor? Alô, você, bom dia. Rapaz, cara, tinha acabado de acordar, tinha que ver o teu áudio aí, ou tua mensagem aí ontem pra mim, né? Acabado de acordar, acredito. Tinha acabado de acordar, pois né? Pois é, assim mesmo, a vida da gente, né? Tem que aventurar a vida fora, tá? Quando tem oportunidade. Quando tem a oportunidade de emprego em campo maior, essas empresas dão de depósito, querem explorar o cabra. Aí. Querem botar o cara pra trabalhar, de CLK, onde você tem uma profissão, viu? Mas graças a Deus, onde eu trabalhei, lá ele me deu a oportunidade, me deu minha habilitação. Hoje eu devo esse favor a ele, viu? Favor aí, o Zé Filho Coutinho ali na saída que vai pra Teresina. Trabalhei lá com ele, trabalhei lá com ele. Lá ele me deu minha habilitação, me deu a primeira, na segunda. É a pessoa falando aqui da questão, agradecendo, né? Que teve a oportunidade aqui, campeão, aqui e teve que ir embora. Né? Doutor Ribamar, então, portanto, o jogo, as 15 horas e 45 minutos, né? O portão vai ser liberado a partir de que horas? 2 horas antes já está vendendo o ingresso e a abertura dos portões 1 hora antes do jogo. E a questão da questão do, como que se fala, a questão da venda do ingresso lá no horário, vai ter também? Vai ter. 2 horas antes, né? Ou seja, às 14h45 estará tendo venda, né? Ingresso na bilheteria do estádio. Lembrando também da venda na loja Ivo Construções. Está tendo agora no momento lá? Está tendo agora no momento lá, tá? Maquinazinha lá, vendendo, imprimindo ingresso na hora. Venda também online pelo Instagram oficial, Caiçara Esporte Clube, tá? E vamos lotar hoje o estádio, vamos incentivar o esporte campo maiorense. Não é fácil fazer futebol, fazer esporte profissional. Mas tem muitos apaixonados, muita gente envolvida, inclusive eu, inclusive o Diego também que gosta. Já tô com a camisa garantida, viu? Comprei da torcida organizada. A nossa torcida aí, Bafo do Leão, vai fazer uma festa bonita. Tenho certeza que o comercial também vai chamar muita gente pro estádio, também vai fazer uma festa bonita. E o mais importante, retornando o esporte na cidade de Campo Maior, retornando o clássico no estádio do Osdé de Melo. Vamos incentivar. Vamos lá assistir, vai ser um grande jogo de futebol, 2 grandes equipes lutando para estar entre as vagas de acesso na Série B do Piauiense. Parabéns, doutor Ribamar Bandeira, parabéns a todos os envolvidos que estão à frente, né, desse resgate do futebol piauiense, do Caiçara, do comercial, né, de trazer essas alegrias durante esses jogos que irão acontecer na Série B. E a gente está aqui torcendo para que tanto o Caiçara como o comercial consigam, né, esse acesso tão sonhado para poder participar da elite do futebol piauiense. A gente vê que você tem uma visão diferente para Campo Maior, né? Uma visão de progresso da cidade, realmente evoluir, de crescer. E quando cresce, gera oportunidades, né? É emprego, é renda, a população vai com autoestima lá para cima e tudo fica mais fácil, né? Então parabéns a você, a toda a sua equipe, e desejo sucesso logo mais nesse jogo aí das 3 horas e 45 minutos para o Caiçara. Obrigado, Diego. Obrigado, ouvintes da Rádio 100. Vamos lotar o estádio hoje e fazer uma festa bonita. Tá, e portanto, conversamos com o doutor Ribamar Bandeira, né, que é o diretor executivo do Caiçara Esporte Clube, que enfrenta logo mais às 3 horas e 45 minutos o comercial, né, esse grande clássico que está de volta aqui em Campo Maior. Olha, são muitas as mensagens aqui, mensagens de texto, mensagens de áudio. A gente pede perdão para quem não podemos colocar e nem ler, mas vai ser feita a seleção das 10 primeiras mensagens e a gente vai deixar aqui os ingressos a partir das 12 horas para poder você vir pegar. Vou fazer as anotações aqui com o Marco Silva e vou deixar os ingressos com ele. A todos vocês, uma ótima quarta-feira. A gente retorna amanhã, quinta-feira, com mais um Jornal do Hora 7, se assim Deus nos permitir. A todos vocês, tenham um bom dia. Amanhã estaremos de volta. Termina aqui. Hora 7. Hora 7. Na Rádio 100. ZYN 975, Rádio 100 FM 100.7. Uma emissora.